Escucha las 8 afirmaciones siguientes y di si las frases que se proponen son verdaderas o falsas. 3, 2, 1. Determinado a fazer música com conteúdo determinado e ser a luz que se destaca no escuro. Tô cansado de ouvir e ver absurdos. Às vezes fico abismado com tanto de lixo que nos empurram na cara de pau, na cara de pau. Ignorância em alta e há quem acha a situação normal. Porque isso ensina uma droga. O governo sou o foco, o desemprego é real. Fazem lavagem cerebral, contamina o espiritual. Deturbam os valores, formando uma sociedade imoral. Todo ano é carnaval, a mesma lata e tal. Satisfazem a carne quando miseráveis dormem sobre o jornal. No fim, quem lucrou? Quem ficou no preju? Não, senhor, não quero essa vida, não quero ser mais um escravo do sistema alienante. Sobre minha vida, o lixo vindo da mídia não é predominante. A evolução começa de dentro pra fora. Você vale muito mais do que a mídia te mostra. As atuais condições são precárias, mas se não buscarmos progredir, quem fará por nós? 4. Determinado em não ser escravo. 5. Em breve tudo isso vai estar acabado. Se conformar por quê? Nosso lugar não é aqui. Jesus está por vir. Caiu por terra paradigmas, ideologias, vídeos e músicas que não edificam. É desse jeito que eles escravizam, manipulam, por isso se acham os reis. Ei, se os filhos deles podem, nós podemos também. Ter um bom trabalho, lutar e ser alguém. Capacidade temos, basta exercitar. Criatividade também temos, basta se empenhar. Fé e coragem, let's go! A caminhada é longa, muita fé no Redentor. A mudança tem que acontecer em nós. Caso contrário, jamais conseguiremos desatar o nó. Milhares parecem por não ter conhecimento. Portanto, cuidado pra não cair com a Babilão. Bum, bum, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. A evolução começa de dentro pra fora. Você vale muito mais do que a mídia te mostra. As atuais condições são precárias, mas se não buscarmos progredir, quem fará por nós? 4. Determinado em não ser escravo. 5. Em breve tudo isso vai estar acabado. Se conformar por quê? Nosso lugar não é aqui. Jesus está por vir. Até quando continuarão aderindo à mediocridade? Me diz quantos brasileiros vão dar valor à arte. Tá voltando, os dias estão se encurtando. Quem quer se prepare porque o meu tio dá. Tá voltando. Dinheiro na mão é vendaval. Valorize sua alma, vai com calma. Nem tudo que reluz é ouro ou prata. Com certeza a política é uma piada. Não muda nada, isso é reflexo de uma sociedade despreocupada. Tramas, mentiras contaminam a massa. O din-din de quem expande é o trabalho de quem se mata. 9 horas por dia pra sustentar uma família, ganhando uma micharia. Quer saber o que me intriga? Político roubam, depois somem por um tempo. Logo após retornam com o mesmo argumento. No final o salafrário novamente é eleito. Encontrar um homem justo é uma agulha no palheiro. A evolução começa de dentro pra fora. Você vale muito mais do que a mídia te mostra. As atuais condições são precárias, mas se não buscarmos progredir, quem fará por nós? 4. Determinado em não ser escravo. 5. Em breve tudo isso vai estar acabado. Se conformar por quê? Nosso lugar não é aqui. Jesus está por vir.